da leste, Made in VI, a todas as quebradas. Aham, então chapa, chapa no som, aí vem na palma das mãos, ou no swingue dos pés. Na migué, como quem, nada quer, ou quer, por que não? Muita saúde, cifrão, trilha sonora de drão. Do lado, mulherão, coisa e tal, andar, imaginar. Uma garrafa de chifas, regal, legal. Na moral, pés no chão, divina proteção. Combinação perfeita, sofredor, merecedor. Lembra? Moleque zica, 20.000 balas, agasalho de lista. Presa feita pela mãe que suava a camisa. Em Minas, sobrinhos, tias, família grande. Sem pai, mas sem pane, agora no bang. É pista e pisa fundo, rumo ao futuro inesperado. Moleque bolado. Um plano a sair pra só não desista. Resistir, investir em você, yeah. Insistir em seus sonhos. Um plano a sair pra só não desista. Resistir, investir em você, yeah. Insistir em seus sonhos. Comunidade, casinhas, vários exemplos de resistência que inspira. É dona Guida, Terezinha, Rita Bina, que no morro faz carvão pra ganhar o pão de cada dia. Enquanto a molecada brinca, solta a pipa. Alguém que ganha a pista, registra e logo grita. Sujou, é, me diz quem ficou. Zuncano passou, alguns andou, disfarçou. Gambé puto ficou, que veio pegar, não pegou. Não arrastou ninguém, ainda bem, tudo bem, tudo bem. Que entre eles, plano dele, temos nossos também. De paz, justiça e liberdade, os malotes de 100. Sem espaço pra Loki. Ô, chega molecote. Cola dá um pote no vinho, os dois andam verdinho. Tranquilo, meu querido, relaxa que eu tô ligado. Moleque bolado. Um plano a sair da só não desista. Resistir, investir em você, yeah. Insistir em seus sonhos. Um plano a sair da só não desista. Resistir, investir em você, yeah. Insistir em seus sonhos. Conquistar, realizar, tentar, conseguir, não desistir, lembrar. Rugueto ensinou conviver com a dor. Minha mãe ensinou superar o rancor. Moleque bolado jogado na rua. Futebol, treta, corre, viatura. Com as mãos pra cima e olhar pro alto. Corre o menino descalço no asfalto. Sonha com a vida, olha a família. Quer uma vida além da esquina. É um mídia que ficou, o pior já passou. Quando o tempo fechou, sou alguns. Uma daral pro ré, assim demorou. Da vila VI, tudo bom pra mim. Mente feita do jeito certo. Sou aliado, gênio do asfalto. Moleque bolado. Um plano a sair da só não desista. Resistir, investir em você, yeah. Insistir em seus sonhos. Um plano a sair da só não desista. Resistir, investir em você, yeah. Insistir em seus sonhos. Bola, bola, bola, bola, bola. Bola mais um, bola mais um. Bola mais um, bola mais um.